ataque Subjante 6749, 140 a bordo, 4 horas, com fins alternos. 140, 4 horas, com fins autorizado, táxi à direita, via Índia e Alfa, não posso esperar a torre em 118 decimal, correção, não posso esperar a chama pronto, o ajuste no 08, o 6749. Índia Alfa, quando espera a chama pronto, no 08, o 6749. Curso foi trazido F para o acionamento no 10. 5897, livre acionamento. Pushback, coordenação com o que viu solo, chama para o táxi no 10. Para aí, táxi, 5892. Para o táxi, o Webjet 5797 está com 140 a bordo, 3 horas e 40, com... Autorizado o táxi, via Índia Alfa, não posso esperar a torre, correção, não posso esperar a chama pronto, o ajuste no 08 para o Webjet 5797. Índia Alfa, posso esperar a chama 5797, não. A linha decola pista no 0, o vento no 60 graus, 05 nós, ajuste no 08. 08, a linha decola 6749. Após a rolagem do tráfego da companhia Cabeceiro no 0, ali mantém pistão no 0, ali mantém após o tráfego da companhia. Após o tráfego da companhia, ali Para o táxi, objeto 5898, 138 a bordo, 3 horas, Lanterna Galeão. Autorizado o táxi, via Indial, falando com a espera, torre 1, nesse momento, 12, posição. Autorizado o táxi até o ponto de espera, onde chama pronto. O ajuste no 08, via Indial, o 5898. Indial, o ponto de espera, chama de pronto, 18, 5898 web. 6749, decolado aos 07, controle 1, 208. 208, bom dia. Roger, good morning, Webjet 6749 at 1500. 6749, read the contact from the departure, climb and maintain flight level 340, dial 340, any chance to leader? Cleared. Thank you. Solo Salvador, é o Tan Mike Hotel Zulu. Prossiga Mike Hotel Zulu. Hotel Zulu na remota 12, pede autorização para cheque de motores e marcha lenta por 5 minutos, já coordenado com a infraero. Autorizado, chame para o corte, o Mike Hotel Zulu. Hotel Zulu, chamará no corte. No 7, vento 160 graus 03 nós, o ajuste no 08, livre decolagem, pistão no 0. Livre decolagem no 0, 57 no 7, OS. Da 5898, alinha e mantém pistão no zero. Alinha e mantém 5898. Alinha e mantém no zero, 5898. No 7, circulado aos 1-1, no controle 1-208. 208, bom dia. Controle, bom dia, web 5797, passando a 1300. Web 5797, contato radar, voo 340, saída do Dael. 5898, livre decolagem, pistão no zero, variável com dois nós, o vento ajuste permanece no zero no 8. 5898. JET 6749, fly direct to grid position, and call now is entry 125 decimal 1, if unable 133 decimal 25. Okay, heading grid position 1241-2325-6749. Bom dia. 125 decimal 1. 251, okay. Bom dia, Web 5898. Bom dia, Web 5898, contato radar, disponível que voa 340, perfil da saída da EL. Perfil da EL, 5898. JET 5797, chame Recife, 1251, alterne 13325. 351-3325, bom dia. Gol 1804, acione identificação, chega da Bonf, desce para 4 mil pés, ajuste de altímetro 10018. Salvador, é o Tan Mike, Hotel Zulu, informando os encerramentos do cheque. Grato, bom dia. Nada, grato. Bom dia. Web 5898, chame Recife, 1251, não tem nenhum, 3325. 251, 3325, 5838, bom dia. Olá. Gol 995, chame controle Salvador, 1208. Gol 1995, acione identificação, chega da Bonf, desce para 4.000 pés, ajuste 1098. Assumiu o Bonf 1018, gol nada. para 4 mil pés, às 8, perto da chegada Bonf. Ok, seria tocar entre contato aqui, entendeu? 4 mil, né? Afirmativo. No 804, confirme velocidade. 2609, gol no 804. Sim. Gol 1995, reduz a velocidade para 2509. Gol 1897, bom dia, sem identificação, chegada ponto, desce para 4 mil pés, ajuste 1098. Gol 1804, desce para 2 mil pés, autorizado ILS XP, 1090, reporte estabilizado. 2 mil XP, reporte estabilizado, gol 1804. Galian, que aerolevantamento vai prosseguir via corredor Axé até Itaparica após a face na radial 060 ou vai fazer outra coisa hoje? Ciente, então está autorizado o voo local Salvador-Salvador, ingressando via corredor Axé, decolada 97, comando à direita, 1.000 pés até Itaparica, mantendo o corredor Axé, restante até a radial 060 em coordenação com o controle Salvador. O código é o 5451 e o controle 1208. Estacionamento correto, chama pronto no pátio da BATA, confirmando a informação do POB. Ciente, teria autonomia, o Max Jalenk? Chame pronto, autorizado acionamento, chama pronto para o táxi, Max Jalenk, no pátio da BATA. Gol 1995, desça para 2.000 pés. 2.000, 1995.